Gostosa no 085, tem um paraíso embaixo do vestido. Pela estrada fora, no canto da frente, ela faz umas paradas diferentes. Morena gostosa no 085, tem um paraíso embaixo do vestido. Pela estrada fora, no canto da frente, ela faz umas paradas diferentes. Deus, então, caralho. Foi numa sexta-feira onde tudo começou, mulher. É tudo palito, a novinha barulou. Aquele vestido curto, faz a vida rebolando. Eu tava olhando, percebeu, ela veio agastando. Naquele pique novinha, eu tô de lance, tu também. Joga no meu time, então tá, eu te dou 100. Então vem daquele jeito, eu sei que tu representa. Pra 360 na piroca que tu senta. Pra 360 na piroca que tu senta. Pra 360. É o Marcelo no desoitão, caralho. Respeita. Morena gostosa no 085, tem um paraíso embaixo do vestido. Pela estrada fora, no canto da frente, ela faz umas paradas diferentes. Morena gostosa no 085, tem um paraíso embaixo do vestido. Pela estrada fora, no canto da frente, ela faz umas paradas diferentes. Deus, então, caralho. Foi numa sexta-feira onde tudo começou, mulher. É tudo palito, a novinha barulou. Aquele vestido curto, faz a vida rebolando. Olhando, percebeu, ela veio agastando. Naquele pique novinha, eu tô de lance, tu também. Joga no meu time, se volta eu te dou 100. Então vem daquele jeito, eu sei que tu representa. Pra 360 na piroca que tu senta. Pra 360 na piroca que tu senta. Pra 360.